mesmo aprisionados, o louvor não cessava. Paulo e Silas louvavam, adoravam e exaltavam ao Senhor. Tremia a estrutura do templo, unção no louvor se sentia na voz. O cárcere não foi o problema, porque eles mantinham contato com Deus. E os outros aprisionados puderam ouvir o louvor dos fiéis. Cadeia rompeu, terremoto abalou, e eles saíram pra glória de Deus. Vai acontecer neste lugar, o templo vai abalar e encher de poder, de poder, de poder, de poder, de poder. Quem estiver enfermo não vai resistir, vai ser impactado porque Deus vai trazer cura neste lugar. E quem estiver ao lado aprisionado vai se libertar. Passeando neste lugar, contemple os mistérios, contemple o poder, contemple a glória a te envolver. Deus tomou outra terremoto, abalou, fez tremer o lugar. Fez tremer, fez tremer, fez tremer, fez tremer, fez tremer. Esse é o poder da unção na voz. Fez tremer, fez tremer, fez tremer, fez tremer. Esse é o poder. Porque Deus vai trazer cura neste lugar. E quem estiver ao lado aprisionado vai se libertar. O Espírito Santo está aqui, pode sentir, é só dar lugar. O homem de branco está passeando neste lugar. Contemple os mistérios, contemple o poder, contemple a glória a te envolver. Deus tomou o altar, terremoto, abalou, fez tremer o lugar. Esse é o